Faccia, Perfeito. porque graça e paz, irmãos e irmãs, hoje é um dia muito especial para nós. Nós vamos compartilhar sobre o livro de Atos, no capítulo 10, e o motivo de ser um dia especial é que amanhã nós vamos abrir as portas da segunda igreja aqui no campo leste de Minas, no campo Minas Gerais, da Igreja Assembleia de Deus, no Ministério Galileia. Eu nunca fico fazendo divulgação, mas os irmãos fazem divulgação de seus trabalhos, das suas denominações, porque creio que nós não precisamos. O Senhor tem nos acrescido todas as coisas, mas esse é um motivo de alegria para você celebrar conosco essa vitória, tá bem? Ainda não é inauguração, porque não vamos ter como instalar o som e outras coisas precisam providenciar. Ser providenciadas, portanto, já vamos abrir a porta e começar a dar oportunidade para que as pessoas nos conheçam. A visão do centurião crente é basicamente a ideia, a proposição do livro de Atos, no capítulo 10. Então, vamos fazer a leitura nessa hora. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano. Esse homem era piedoso, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: "O que é, Senhor?" Ao que o anjo lhe comunica: "Tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar a Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar." Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: "Levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém, Pedro replicou: De maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi coisa profana ou impura. Comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: Não consideres o que Deus purificou. Esse diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: Aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: Eis que vimos da parte do centurião, viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem um bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois, chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava. Havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados, aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente fez aprumar-se, ponderando-lhe: Levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes explicou: Vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago, por qual motivo me mandastes chamar? Ao que Cornélio lhe declarou: Faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa por volta dessa hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu a tua oração e lembrou-se das tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Essa é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por intermédio de Jesus Cristo. Esse, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra vós muito bem conheceis. Foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o num madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para esse propósito. Por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo quem nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar. E foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. E aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que esses sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias, adorado para sempre seja o Criador do céu e da terra, o Senhor de todo o universo. Passemos agora à segunda parte, com algumas notas de rodapé da BKJA, para que você possa conhecer mais detalhes sobre o capítulo 10. Cesareia ficava cerca de 50 quilômetros ao norte de Jope. O centurião era um oficial romano que comandava uma unidade militar composta de 100 homens, uma legião romana, cerca de 6 mil soldados, era dividida em 10 regimentos ou cortes, cada grupo adotava um nome. Esse era chamado de italiano, assim como que aparece em 27, capítulo 27, verso 1, se chamava imperial. Cada centurião tinha comando sobre a sexta parte de um regimento e, em geral, tinham boa formação, como nos mostra Lucas 7, versículo 5. Nota-se a importância dada à conversão desse primeiro gentio. Aleluia! Essa é a época em que as tradições milenares judaicas se misturam aos novos conceitos cristãos. Muitos pregavam que os pagãos convertidos a Jesus deviam se tornar membros irrepreensíveis na igreja e guardar a lei, e os judeus convertidos deviam aceitar os gentios e com eles ter plena comunhão. Então, os irmãos percebem rapidamente que Pedro teve contato e estava até hospedado na casa de Simão, o curtidor, que era considerado alguém não digno, e agora vai ter contato com Cornélio, um centurião romano. E aqui há uma explicação de como era a divisão militar de uma legião e de cada unidade, assim por diante. Então, é importante compreender que o Evangelho, desde o Pentecostes, quando os judeus vindos de toda parte, vindos de toda parte, recebem ao Senhor Jesus, são salvos e voltam para suas terras, eles levam a experiência com Jesus. E levando a experiência que tiveram com Jesus, o Evangelho começa a se expandir por toda parte. E não é mais possível restringi-lo ao judaísmo. Tão pura e simplesmente. E aqui nós temos mais um exemplo onde Pedro tem essa experiência. Bem, em segundo lugar, Cornélio era um gentil, mas era monoteísta e que participava do culto na sinagoga, guardava o sábado e os ritos quanto à alimentação. Interessante isso. Ele tinha todas as qualificações de um prosélito, menos a circuncisão e o batismo, cerimônias indispensáveis no testemunho de conversão ao judaísmo. O texto no original sugere que Cornélio orava pedindo a Deus o preenchimento do Espírito. Ele queria mais, irmãos, irmãs. Ele não se contentava com a experiência que tinha tido até agora com o Senhor Jesus, ele queria mais do Espírito, e o Senhor ouviu a sua oração e mandou para ele o dom do Espírito Santo. A missão do anjo foi unir rapidamente Cornélio e Pedro. A expressão literal, hora nona, vocês já conhecem, lembrando da crucificação, corresponde às 3 horas da tarde, um dos horários de oração com incenso dos judeus, e demonstra o quanto Cornélio procurava cumprir as práticas religiosas judaicas. Na visão de Cornélio, apesar do susto natural, não ocorreu qualquer espécie de êxtase, apenas a transmissão de um recado de Deus enquanto aquele orava. Veja bem, ele não teve um êxtase, mas ouviu a direção de Deus, ouviu a voz do Senhor. Teve o discernimento da vontade do Senhor, diferente do que vai acontecer com Pedro. Isso porque Cornélio ainda não tinha provado de tudo aquilo que iria provar depois do encontro com Pedro, que é o dom do Espírito Santo. Bem, irmãos, irmãs, Deus compara as orações de um coração fiel sincero e generoso, a porção da oferta de manjares que era queimada diante da sua presença no Antigo Testamento, chamada memorial. As orações de Cornélio assemelhavam-se aos sacrifícios dos judeus piedosos esperando pelo Messias. Olha só, esse oficial romano, ele era como um judeu, mas não qualquer judeu, um judeu sincero de coração, um judeu piedoso, que praticava os atos de piedade, ou seja, que tinha uma vida de relacionamento, de busca da presença de Deus. E o Senhor observou e o honrou por causa disso, além das suas boas obras. Eram comuns nas casas, palestinas os telhados planos. Nessa região, de Israel e ali em parte do Oriente Médio, em laje, com escadarias externas, o terraço superior, o eirado, era usado como um lugar apropriado para momentos de reflexão, devoção e outras oportunidades para reuniões sociais a céu aberto, ou seja, servia como um local de oração e um local de bate-papo, um lugar de comunhão entre as pessoas. Era nesse lugar que então estava acontecendo o momento da oração. A expressão nos originais gregos, aqui traduzidos por êxtase, revela que Deus produziu, isso no caso de Pedro agora, não de Cornélio, no caso de Pedro, revela que Deus produziu na mente de Pedro um estado especial de consciência, por meio da qual poderia ver e ouvir perfeitamente a mensagem que o Senhor lhe desejava transmitir. Não foi uma alucinação, nem tampouco uma imaginação, fruto de qualquer vertigem ou coisa parecida. A expressão céu aberto indica uma concreta revelação divina. Confira em Lucas, capítulo 3, versículo 21. Então, a expressão céu aberto indica a revelação dos céus abertos quando o Senhor fala diretamente com os seus servos. O meio-dia corresponde à forma literal, hora sexta, hora que Jesus também foi crucificado. A expressão toda espécie de quadrúpedes que Pedro viu, teve a visão, significa toda a criação, incluindo os animais puros e impuros, segundo a tradição de Levítico, capítulo 11, ou seja, uma verdadeira transformação na perspectiva da lei cerimonial, assim como na tríplice divisão do mundo animal. A expressão original grega, tuseis, significa mais que o simples ato de matar um animal para comer. Seu sentido amplo e correto é oferecer em sacrifício. Aleluia. Essa é uma indicação clara de Deus para Pedro e todos os judeus, para que deixem de lado todas as barreiras religiosas quanto ao estabelecimento de uma plena comunhão da mesa com os gentios de todas as nações. Infelizmente, irmãos, os judeus não obedeceram essa visão. Foram centenas de sinais. O maior deles foi o próprio Jesus, o próprio Deus manifesto entre eles, Mas, infelizmente, o judaísmo não se tornou como um todo no cristianismo. A nossa alegria, eu digo sempre, é saber que muitos judeus já estão convertidos e muitos ainda se converterão ao Senhor Jesus, que é a glória de Israel e a salvação para toda a humanidade. Ainda haverá um tempo específico para a salvação dos judeus. Mas, infelizmente, hoje ainda temos o cristianismo e o judaísmo. Melhor seria o sonho do Senhor, desde Abraão, o plano do Senhor, para colocar um outro termo, era de que, a partir de Abraão, essa aliança de Deus com a humanidade se fizesse novamente e abençoasse a todas as nações da terra. Isso foi consumado em Jesus Cristo e agora, depois do Pentecostes, começa a se realizar plenamente outra vez. Jesus havia preparado o caminho, irmãos e irmãs, para que as ordenanças quanto aos alimentos religiosamente puros e impuros fossem superadas por outros valores mais importantes do reino. Eu digo sempre aos irmãos, nós temos que ficar com o conteúdo teológico, com o conteúdo cristológico, o conteúdo cristológico da lei cerimonial, não com o detalhamento puro e simples, o cumprimento puro e simples da lei cerimonial judaica, porque senão ficamos totalmente ultrapassados em relação à obra que Jesus realizou e consumou por nós. Pedro, como nós, parece sempre necessitar, parecia sempre necessitar ouvir algumas repetições da parte do Senhor. Mas ele ouviu nesse caso e fez o que tinha que fazer. Ao convidá-los a entrar e oferecer-lhes alojamento, Pedro está humildemente dando o primeiro passo em direção à aceitação dos gentios. Pois pelas antigas leis judaicas, um judeu jamais poderia receber um gentio sobre o mesmo teto. O Espírito confirmou o significado surpreendente para um judeu tradicional, mas evidente da visão. Deus aboliu em Cristo qualquer distinção entre judeus e gentios. Vou repetir: Deus aboliu em Cristo qualquer distinção entre judeus e gentios. Gálatas 3, 28. Seis cristãos judeus foram com Pedro na expectativa de participar de algum evento importante, e de fato ocorreu na casa de Cornélio. Pedro compreendeu que sua visão tinha um sentido mais profundo e abrangente do que apenas declarar a distinção entre uma carne pura e boa para o consumo de uma carne imprópria, impura para o consumo do ponto de vista ritual, segundo a lei cerimonial do Antigo Testamento. Reconheceu que o grande obstáculo que por séculos separou os judeus dos demais povos da terra em Cristo havia sido vencido, havia sido superado. O fundamento do Evangelho Universal foi a base dos ideais democráticos e abolicionistas. Nenhum homem deve ser escravo do outro por nenhuma razão. Irmãos, eu vou retirar esse comentário da BKJA mais uma vez. É a segunda vez que eu faço isso, porque apesar do fundamento do Evangelho Universal ter superado essa obra, é absolutamente anacrônico e inadequado. Uma pena que quem fez o rodapé não se apercebeu disso, usar a palavra ideais democráticos e abolicionistas. São conceitos totalmente diferentes, tá bem? Democracia é um conceito totalmente diferente do que nós estamos falando aqui. É o poder do povo e não uma teocracia. E o abolicionismo também não está aqui apropriadamente utilizado. Então, eu faço essa ressalva e lamento pelos comentaristas terem usado tão inadequadamente no rodapé. Preciso prestar muita atenção quando a gente usa conceitos bíblicos e faz paralelos com conceitos que não são bíblicos. Os judeus contavam parte de um dia como um inteiro. Portanto, foram 4 dias. O dia em que o anjo apareceu a Cornélio, o dia em que os mensageiros chegaram à casa onde estava Pedro, o dia em que a comitiva parte com Pedro de Jope e o quarto dia que chegam à casa de Cornélio. Alguns originais, antigos e fiéis, em grego, trazem a expressão jejuando ao lado do vocábulo orando, como em Mateus, capítulo 9, versículo 15. A primeira mensagem dirigida aos gentios revela, os não-judeus, tá bem? Para você que é novo na fé. A primeira mensagem dirigida aos gentios revela que Deus não é como um rei que dispensa favores aos seus favoritos. Essa frase, no grego, é uma tradução do hebraico e se refere a um juiz parcial e interesseiro. Pedro não prega a salvação por méritos ou obras, mas é a aceitação de Deus oferecida graciosa e misericordiosamente, perdão, a todos os seres humanos em todas as nacionalidades. Pastor, nem assim podemos dizer democrático? Não, não podemos dizer. Podemos dizer universal, mas não podemos dizer democrático. Democracia é o menomale dos sistemas que nós temos, mas é outro conceito. É um conceito, eu não vou entrar agora, mas que é onde o poder emana do povo. É o poder do povo. Não tem nada a ver com essa abertura, com essa universalização da fé, tá bem? Nem raça ou rito religioso salvam. Somente o dom gratuito de Deus que se revela a quem busca com sinceridade. Cristo não é somente o Messias nacional de Israel. Veja, esse é o conceito aqui. É essa questão que está posta. Se o Messias era nacional, se dizia respeito exclusivamente ao judaísmo, ou se ele era, então, se a mensagem era universal, se atingia outras nações. Ele era, sim, o rei do universo. Só por meio de Jesus Cristo, irmãos e irmãs, pode haver paz entre Deus e os seres humanos. Como diz Isaías 52, 7 a 15, entre os judeus e gentios, Efésios 2, 17. Cesareia ficava cerca, falando de outra localidade, ficava cerca de 35 quilômetros de Nazaré. Portanto, era muito natural que as notícias sobre a vida e o ministério de Cristo por toda a Galiléia houvessem chegado ao conhecimento do povo de Cesareia. Por isso, Pedro fala no seu discurso, já vocês ouviram dizer, ele já está considerando, vocês sabem a história, vocês sabem o que aconteceu. Então, claro que sabiam, porque era basicamente impossível não se saber o que estava acontecendo numa localidade tão próxima. Pedro começa a sua exposição bíblica do mesmo modo que o esboço de Marcos, com o batismo realizado pelo profeta João Batista, e segue até a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é um fato extremamente importante, uma vez que os pais da igreja primitiva consideravam Marcos como grande amigo, intérprete e escriba de Pedro. Então, quando você estiver falando de João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, lembre que ele tem uma relação próxima, teve uma relação próxima com Pedro, um dos 12, um dos líderes da comunidade apostólica. O vocábulo madeiro utilizado aqui nos originais em grego, xulon, que significa mastro feito de árvore ou estaca de madeira, é uma expressão característica de Pedro 5, versículo 30 e 1 Pedro 2, versículo 24. As pessoas que tiveram o privilégio de comer e beber com Jesus após a sua morte e ressurreição foram as testemunhas oculares das evidências inconfundíveis de sua ressurreição física. Aleluia! Não há dúvida, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Pedro refere-se à comissão dada aos apóstolos e a todo crente em Jesus. Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. A expressão literal usada para descrever o advento do Espírito naquele momento foi caiu o Espírito. Preste atenção, caiu o Espírito, cujo sentido está na velocidade e na amplitude do fenômeno, que num instante tomou por completo a casa dos indivíduos presentes, a casa onde estava, casa de Cornélio. Esse fato ficou conhecido como Pentecostes dos gentios, mesmo antes do seu batismo, confirmando assim a inclusão daqueles crentes na igreja, cristãos na igreja, sem a necessidade de passar pelos ritos de conversão ao judaísmo. Foram direto para o cristianismo. Aqui vai se estabelecendo dia após dia a ruptura entre as duas religiões. Os primeiros cristãos judeus tinham uma grande dificuldade em aceitar que os gentios, os não israelitas convertidos a Jesus, tivessem os mesmos direitos de participação nas bênçãos da redenção. Todavia, os gentios haviam recebido o mesmo dom, o dom do Espírito Santo, dos cristãos judeus. Os cristãos gentios foram agraciados com a mesma visitação poderosa do Espírito de Deus e falaram em línguas, exatamente como seus irmãos judeus no dia do Pentecostes. Essa era uma evidência inquestionável de que o reino estava pronto a receber judeus e gentios, judeus e não judeus. Portanto, o batismo, como marca e símbolo da união do cristão com Cristo e seu corpo, a Igreja, não pode de maneira alguma ser jamais negado a todo aquele que, arrependido dos seus pecados, deseja unir-se a Jesus. Repito, não pode de maneira alguma ser jamais negado a todo aquele que, arrependido dos seus pecados, deseja unir-se a Jesus e viver eternamente em seu reino. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor. Bendito seja para sempre o nome de Jesus. Irmãos, esse texto é um texto de fácil compreensão. E então, em termos de palavra pastoral, eu faço poucos destaques. Primeiro destaque: o Senhor se revela através de visões. A visão é parte dos dons de revelação. Tá bem? A visão é parte dos dons de revelação. Deus se revela através da visão. E do versículo 1 ao versículo 8, nós temos a visão, ou seja, a revelação do centurião Cornélio, do centurião romano. Nossa primeira palavra, e que o Senhor, em nome de Jesus, nessa última fase da igreja, de preparação para a volta de Jesus, continue ministrando a igreja através da visão espiritual, que tire a frieza de todos nós e que nos aqueça o coração de tal maneira que nós possamos experimentar abundantemente da visão que ele nos revelar. Em segundo lugar, do versículo 9 até o versículo 22, nós temos o mesmo conteúdo, outra visão. Logo, se é outra visão, é também uma outra revelação. Então, Deus agora se revelou primeiro para um romano, agora se revela para Pedro. E a revelação para Pedro é muito significativa, porque ele estabelece um novo parâmetro para compreender Levítico. Como eu digo a vocês, ele vai lá no espírito da lei. Ao invés de reforçar uma ideia equivocada da lei, uma ideia puramente legalista, ao pé da letra, não, ele vai ao espírito da lei. E chegando ao espírito da lei, ele mostra para Pedro que o projeto dele era para toda a humanidade. Irmãos e irmãs, o projeto de Deus é para toda a humanidade, é para todas as nações. Então, em primeiro lugar, a visão ao romano, em segundo lugar, a visão ao judeu, o apóstolo Pedro, em terceiro lugar, o reforço dessa ideia vem na pregação de Pedro. Qual é a grande síntese da mensagem de Pedro, que está entre o versículo 23 e o versículo 48? Qual é a grande síntese? Jesus é o Senhor de todos os povos. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. E é Senhor de todos os povos. Aqui se cumpre na pregação de Pedro e depois se abre também para a igreja ao longo desses séculos, desses 2000 anos, a ideia que Deus propôs a Abraão, aquilo que ele revelou a Abraão, o propósito com o qual chamou Abraão: em ti farei benditas todas as nações da terra. Então Jesus é o Senhor de todas as nações. E acontece uma coisa maravilhosa: o Espírito Santo veio sobre toda a casa, veio sobre os gentios, antes mesmo deles serem batizados, e confirmou então a presença do Senhor na vida deles. Depois eles foram, obviamente, batizados, toda a casa foi batizada e aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e receberam o dom do Espírito Santo, já tinham recebido o dom do Espírito Santo. Que essas três palavras calem fundo no nosso coração, embora simples de compreensão, mas calem fundo no nosso coração. Primeiro, Deus se revela e ele continua se revelando. Fundamentalmente e primeiramente, se revela através da Sagrada Escritura. Mas Deus se revela também através dos dons do Espírito, que estão fundamentados, só nos conduzirão àquilo que está na Sagrada Escritura. Nada que venha do Espírito Santo vai contrariar aquilo que está na Escritura. Por quê? Porque a Bíblia diz: o Espírito os guiará a toda a verdade. E se o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade, ele vai nos guiar até a Escritura. Então não há revelação contrária à Escritura. Mas um dos meios de Deus revelar a Escritura não é só através da nossa leitura, mas também pode ser através de uma visão. Na visão de Cornélio, não houve um êxtase. Então, pode ser uma visão sem êxtase. Mas Deus confirma um texto da palavra, a palavra te salta aos olhos, ou seja, você compreende como nunca tinha compreendido. Isso pode ser na leitura na sua casa, pode ser durante um estudo na igreja, pode ser durante um estudo entre amigos, na universidade, pode ser na hora de uma pregação, pode ser em vários lugares, mas a palavra te salta aos olhos. Primeiro, Deus se revela através da visão, e a visão te conduz à verdade, e a verdade te libertará. Segundo, Deus se revela aos seus apóstolos, aos seus servos, aos seus enviados. No caso aqui, até se revela para superar uma tradição e além de uma tradição que ele tinha do judaísmo em compreender que o evangelho era universal, era para todas as nações. E Pedro teve essa confirmação. A visão de Pedro, diferente da de Cornélio, foi acompanhada por um êxtase. E nós podemos ter, sim, em momentos especiais, que Deus desejar uma tamanha presença do Espírito Santo de Deus que podemos ser levados a um êxtase espiritual. E nesse êxtase espiritual, nós podemos experimentar a visão de Deus que nos leva, que nos traz a revelação da palavra e nos faz compreender qual é a vontade do Senhor. Em terceiro e último, eu repito, tudo isso para afirmar o querigma. Tudo isso para afirmar o querigma. Que é querigma, pastor? Querigma é a pregação da mensagem principal da Bíblia de que Jesus é o Senhor. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem principal. E em terceiro lugar, então nós temos a afirmação de que Jesus é o Senhor. Só que ele não é Senhor só dos judeus ou só de outros povos, ele é Senhor de toda a humanidade. Que isso nos abençoe e faça arder o nosso coração e nós estejamos prontos para nos habilitar, nos abrir e sair para anunciar a todas as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor de todos os povos. Que Deus nos abençoe em nome e para a glória dele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém.